Este podcast foi gravado e editado muito mal, contém linguagem grosseira e não deve ser ouvido por ninguém. Seja bem-vindo ao extraordinário podcast Oposição Concordante, onde concordar e se opor são os lados da mesma moeda. Aqui é o Vaguinho, o ônibus é minha segunda cama. Aqui é o Alessandro e, putz, perdi minha condução. É, e aí, eu sou o Davi, e o ônibus pra mim é o que eu lembro desde a infância que o pessoal chama, né? Catacorno, parceiro. Ah, aqui é o Danilo X e todos nós hoje saneremos o gol. Grande ônibus lotado. Beleza, a gente vai começar aqui um podcast, falar sobre ônibus, que tá intimamente ligado à nossa vida. Tá? Todo mundo aqui, de nós que trabalhamos, pegamos ônibus em algum momento da nossa vida. Vamos explicar um pouquinho sobre ônibus no cinema, se tem alguma referência de ônibus no desenhos animados, games, e depois vamos contar histórias sobre ônibus, que isso é o mais legal que nós temos. Algum de vocês lembra aí algum filme relacionado a ônibus? Tem o Frio da Cidade Máxima lá, com o Keanu Reeves, a Sandra Bullock, em que o filme inteiro é dentro de um ônibus. É, realmente, deve ter saído bem baratinho, né? Todos assistiram Frio da Cidade Máxima? Todos assistiram. Uhum. O 2, que é no navio. No navio eu não vi, não. Esse nem imagino como seja. É com a Sandra Bullock e é com o Duende Verde do Homem-Aranha. Qual o nome dele? É o Duende Verde do Homem-Aranha. Muito bom. É o William Defoe, tá certo. Tem o ônibus 147, nacional. Então, temos o filme dedicado ao Alessandro, Priscila Rainha do Deserto, que é uma história de três drag queens que viajam num ônibus, sendo um deles o Terrence Stamp, que foi o Zod no Superman. Tem o Hugo Weaving, que é o Agente Smith, que também é o V do Vendetta. E o Guy Pearce, que é o vilão do Iron Man 3. Aí ele faz diferente, ajoelha-se perante Zod, não, ele ajoelha. Ele quer dizer. Danilo, você viu esse filme? O Priscila Rainha do Deserto, eu vi. Eu até tinha falado com o Vaguinho que eu tinha confundido esse filme com outro filme que tem três drag queens loucas também. É, o nome é Para Wong Fu, Obrigado por Tudo. É, eu falei, não, não tem... Ah, não tem nada. Se for de drag queen, isso é bacana até, é até engraçado. Três, né? E a gente tem os desenhos, eu lembro só dos Simpsons, você lembra de algum outro? A gente até achou, mas nenhum que vale mencionar, na verdade. Um ônibus famoso dos Simpsons, com que o motorista do ônibus é o Otto, e a gente tem os jogos, pelo menos o que eu lembro, a gente procurou aqui, Danilo, tem o GTA, que tu pode pegar ônibus, Cruise User, lembra de um joguinho de fliperama que você podia escolher ônibus escolar? E só, vocês lembram de mais algum? Drive 3 você também rouba ônibus. No Drive 3 tu dirige ônibus? Beleza, tem mais algum que vocês lembram, não? Jogos de corrida, eu só consigo apertar o acelerador e ir direto, mais nada. Eu vou arrastando, se eu fosse motorista de ônibus, eu ia arrastando nas casas e nas lojas, assim, e aí eu não ia entender, aí eu ia entregar todo mundo certinho, mas o ônibus estaria acabado, porque eu não consigo sem se acelerar. Every road is a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope. You can see that your home's inside of you. Tô escutando vibrações do além. Olha aí, ó. É o Davi lá, ó. Olha lá. Agora é aqui. Você tá agora no ônibus, né? Eu tô no ônibus. Tô lotado. Né? Pode ficar tranquilo. Pode vir que eu vou dar lugar idoso. Pera aí, só um instantinho. Pô, eu fico impressionado quando eu tô dentro do ônibus. Eu sento mais ou menos no meio, né? Eu não fico nem atrás nem na frente. Aí a mulher entra, passa até pela roleta grave. Passa por várias mulheres, nenhuma nem olha pra cara da mulher. Ela para exatamente do meu lado. E eu sou obrigado a levantar, né? Porque todo mundo olha pra você assim com cara de... Porra, dá lugar pra mulher, você é um homem. Nessa hora eu não sou homem, não. Eu tô falando, eu tô gravando dentro do ônibus, dá licença. O lance que não é você obrigado a levantar. E aquelas que estão com a barriga na sua cara, pra você acompanhar se ela tá grávida ou não. Quando tá com a barriga muito grande, você sabe. Quando tá só com a barriguinha pequenininha? Na verdade, ela fica me bulinando com a barriga, né? A verdade é essa. Fica bom, fica bom. Pronto, já deu lugar aqui, agora eu tô em pé na viagem. Eu acho que acontece do ônibus, Davi, o mesmo acontece contigo, acontece comigo. Elas vêm direto na gente, sabe? Porque elas olham e falam assim, barriga, barriga, tamo tranquilo, tamo se entendendo. Pronto, aí já você é obrigado a dar o lugar, a pessoa não tem jeito, não tem como. Vocês estão azar então, porque toda vez que entra uma grávida idoso no ônibus, é acometido subitamente a todos uma força, sono. Sono, é verdade, cara. Aí. Todo mundo começa a dormir. Todo mundo, babe tudo, cara. Verdade. Eu, por exemplo, sou afetado por um, hein? Desculpe. Eu irei pro inferno. Eu iria ficar disso, me perdoa. Eu já escutei mulheres falar que gravidez é uma doença, ela que fica em pé. Caraca. É. Comigo, cara, uma vez uma menina, até conhecida minha aqui do bairro, encostou perto de mim com uma barriguinha, aí eu caguei pra ela. De repente, ela começou a reclamar, né? Aí ela, tu não percebeu que eu tô grávida? Eu falei, me desculpa, eu tava com medo de perguntar, vai que você não tava. O ônibus é um universo em constante mudança. É um outro mundo, cara. Você entra e é teletransportado para um mundo paralelo. Que é lá onde todos nós perdemos a nossa diferença e somos todos iguais. Até alguém tomar atitude. Vamos falar sobre coisas irritantes nos ônibus. Eu tenho uma logo de cara, que é pessoas fedendo no ônibus. Isso é um inferno. Puta que pariu. Principalmente quando a pessoa senta do seu lado, né? O pior é quando você fica com o braço em pé do teu lado e a pessoa é maior do que tu, né? Você fica em pé, colado na pessoa, podre de suor. Tipo assim, a pessoa chega, tá tudo normal, mas quando ela levanta os braços, parece que portais se abrem. São forças fedorentas que... Ai, meu Deus. Emanam. Vai, levanta aí pra senhora idosa sentar. O problema é que a idosa tá com bicho, cara. Sabe que não pode, né? Ela tá com bicho. Tá, tá. E é um gato. Dentro da sacola. O ônibus é terrível, cara. Não cara, pode, coisa... mas tem. Ah, não pode rádio alto, mas tem. Outra coisa que incomoda muito, que já memetizaram até cansar nos Facebooks da vida, é o lance do funk ou da música alta dentro do ônibus, porque é horrível você tá ali quieto, querendo dormir, ouvindo do trabalho, querendo descansar, e tá aquele cara com aquela música piripiripipipipipipipipipi, alguma coisa desse gênero. É qualquer música, não é só funk, não é pagode, jazz, música clássica, qualquer música, cara. É que o ônibus tem aquela música no JB, né? Mas ela é baixinha, mais tranquila pra você dormir. Esse cara não, esse cara já chega agredindo. É isso aí, cara. É, tinha que ter uma distribuição de fone de ouvido dentro de todos os ônibus. É, mas resolveu esse problema. Depois que mataram dois funkeiros em ônibus, inacreditavelmente, ninguém mais escuta a rádio no ônibus. Então, temos três categorias de ônibus. Uma, o catacorno, que é aquele ônibus bem velho, sem ar-condicionado, que conforme vai andando, os vidros vão tremendo. Então, e tem um caminhão que segue esse ônibus catando as peças que vão caindo, quando chega na garagem, remonta o ônibus. Putz, já andei nesse ônibus. Ele fica assim... Esse mesmo. É um negócio que deixa você chegar certo no ponto de ônibus se você dormir. Você vai dormir, daqui a pouco fica... Acordei. E tem o ônibus normal, esse padrão, que é o com ar-condicionado. Não, opa, ar-condicionado, só que alguns no... Porque lá no Rio de Janeiro tá uma briga pra... Eu já fui lá embaixo, no Rio, tem uns que não tem ar-condicionado, não. É janela, socorro, vento, não tem vento, morri. Galera, meu ônibus deu uma parada aqui. Pera aí que tá subindo mais som. Tá ficando apertado o ônibus aqui. Temos o Tarifa, que é o ônibus executivo que eu e o Alessandro pegamos. E tem algumas condutas sociais pra você ficar bem dentro do ônibus. Alessandro, você que é um especialista nisso, dicas para se sentir melhor acomodado dentro do ônibus Tarifa, porque você paga entre 12 e 15 reais para ir de Nova Iguaçu até o centro do Rio. O ônibus Tarifa é você, quando entra nele, não é todo o conforto que você vai encontrar. Ele pode ter o ar-condicionado, ele pode dirigir, mas o problema são as pessoas. Elas conseguem defecar o ambiente. Eu acho que nesse castelo não faz isso não, meu amigo. Faz, faz. Porque quando você senta e vem a pessoa grande, o braço dela parece que vai te imprensar. Ela quer tomar o seu espaço. Eu não tô entendendo o que você tá falando, não. Grande como assim? Existe todo um... 2 metros de altura pra cima, 2 metros de altura pro lado. Pensa assim, o ônibus é como se fosse fronteiras do Oriente Médio. Você senta, o cara tenta invadir, você já quer queimar tudo. Porque ele vai colocar o braço em cima do seu, ele vai colocar o cotovelo na sua cara, ele vai querer quase deitar em você, ele vai querer te possuir. É quase uma atentado ao pudor. Pra você escapar disso, desse ataque, dessa violência, tem que seguir regras quase que sagradas. Chegou na fila, se você viu que você não vai entrar um dos primeiros, os 10 primeiros, isso é importante, tem que contar, faça uma nova fila, na cara dura. Mesmo que só tenha 11, vá lá e faz uma. Se te perguntar e falar, não gostei desse ônibus. Você espera, aí quando vai voltar a fila novamente, você vai ser o primeiro. Pronto. Você entra no ônibus, você paga o motorista e já rapidamente se estabelece o seu território. É a sua conquista. É igual, sua nação. É igual o você colocou a pecinha ali, é meu. Mas só que não pode ser em qualquer lugar. Você não pode ser na frente, nos primeiros, e também não pode ser dos últimos. Você tem que estar a exatas 6 cadeiras do motorista. Por quê? Porque quando nos primeiros, vem as pessoas, e nos últimos, parece que vem as pessoas maiores. Não importa, gordos, gigantes, braços compridos, são coisas realmente absurdas. Não, e no início também tem as pessoas que gostam de ficar conversando. É, pior ainda. O motorista gosta de ficar conversando lá na frente. E esses ônibus, os tarifas, eles são específicos para você fazer uma coisa só, sentar e dormir. Exatamente. E esses ônibus tarifas têm um defeito muito grande. Os braços, eles são 3. É um da esquerda, um do meio e um na direita. Mas você vai entender que o do meio é um conflito armado já proposto. Você escolheu o 6º lugar. Sente perto do lado da janela. Por quê? Primeiro problema que já acontece. O nego gosta de trânsito de manhã cedo. Ah, sim, desculpa, ainda lembro. Tem que sentar na poltrona que está ao lado que o sol está nascendo. Isso é importante. Por quê? Se você sentar ao lado contrário, um desgraçado vai querer ficar olhando a porra do trânsito. Eu não sei o que o cara tá querendo observar no trânsito. Ele abre a janela, observa a vida. Eu acho que ele filosofa com os carros do lado de fora. Os jatos de sol vêm diretamente nas nossas caras. Exato. Queima sua cara como se fosse de vampiro. Ah! Não. A pessoa que às vezes quer olhar o trânsito é porque o cara tá escolhendo. Quem sabe um dia consegue comprar um carro e fica ali admirando, né? Durante 2 horas? Não, cara. Isso aí cada um vai sozinho nesse ônibus, cara. Você paga muito caro pra você ficar tentando se divertir. Tem que entrar, dormir e acordar no serviço. É caro mesmo, né? Um dos defeitos desse ônibus é isso, o preço, né? O dobro do normal. Quase que o motorista falando, acorda que eu já te deixei aqui. É isso aí, então. Comigo, cara, eu me sentia no teletransporte. Eu entrava, sentava, fechava o olho e acordava aonde eu tinha que soltar, cara. Era a melhor coisa do mundo. Aí que é o seguinte, depois que você estabelece seu território, você colocou lá a sua pecinha do órgão, é meu, você precisa defendê-lo com unhas e dentes. Porque se você sentar na frente, as pessoas grandes vêm, e se for lá no último, vai os maiores ainda. Porque eles vão ter de vergonha de ficar lá na frente, e as mulheres um pouco mais magras, ou mulheres, costumam sentar na frente do meio. Não sei por quê. É quase científico. E aí, no caso, você sentando aqui, você já estabeleceu seu território. Não tem sol na sua cara, fecha a janela e estabeleça. É meu, é isso aqui. Quando a pessoa chegar, vai olhar aquilo e dizer, ó, essas são as regras do jogo. Agora eu vou falar sobre o braço do meio, que é o grande braço do conflito. Esse braço do meio, o ônibus tem um problema sério. Ele é pra dividir pra 2 pessoas, só que não dá. Não existe essa divisão. É impossível. Vai ficar um braço em cima do outro, incomodando. Se for homem, então você vai ficar puto. O que você tem que fazer? Coloca seu braço e fala... É, maluco, é meu. Esse é o meu domínio. E você coloque, a propósito, coloque um casaco na cara, porque aí o cara vai ficar muito bolado e pensar, por que esse cara tá com um casaco na cara? Eu já fui junto com o Alessandro e ele faz essa porra mesmo. E é sinistro. Você olha, é sinistro. Você não sabe o que tem ali embaixo. O que tem ali embaixo? Meu Deus. Aí quando a pessoa senta, ela já sabe que essas são as regras do jogo, coloca o braço pro alto, dá um jeito de cruzar os braços e segue uma viagem tranquila. Realmente. E tem gente que tenta ainda desafiar. Eu já fui desafiado. É briga de galo, mesmo. Desafiar, coloca o braço e fica empurrando. Bem, você tem que ser uma muralha. É como se fosse o Alan. Não vai invadir. Isso daí é mole, rapaz. O espaço é mole. Você ainda pode, sei lá, debruçar, ficar em cima da pessoa agora. E quando a pessoa dá aquele roncão, parceiro? Você tá lá, eu distraidão, viajando, quase dormindo, e a pessoa do outro banco, nem é o seu, nem do seu lado, faz assim, aí tu, caramba, isso é terrível. Isso é um inferno. A pessoa roncando é um inferno. Mas vou te dizer, o que é pior do que isso é pessoas conversando ao celular no ônibus tarifa enquanto todos dormem. Toca o bip do rádio, aí o cara me pega, bota o telefone e fala: Fulano, como é que estão as coisas aí? Fudeu, cara. Eu já vi um exemplo do que é transformar um ônibus tarifa também em classe social. Houve esse negócio, eu tava dormindo, daqui a pouco, cara. E as tendas? Meu Deus, as telhas! Eu soube a história toda. Resumindo a história do cara. Choveu muito e a empresa do cara, as telhas voaram e ele tinha que pedir ao cara pra comprar as telhas novamente, que elas estavam quebradas e substituir. Mas o problema era contratar quem? Só como é que eu não esqueci? Porque o cara relatou isso tudo pra todo mundo ouvir. Então a senhora levantou e disse: meu amigo, porra, isso aqui não é Praça 15. Isso aqui é Castelo. Quer falar alto, mulambo? Vai com a mulambada no outro ônibus. Exatamente. Virou classe social na hora. Cara, olha só, isso me lembra uma coisa interessante. Eu e o Davi indo para o Espírito Santo. Lembra, Davi? Espírito Santo, uma criança enchendo o saco da mãe para ir ao banheiro. Não, peraí. Uma só não. É aquilo, né? Você vai viajar. O ideal da viagem para ser tranquila tem que ser à noite, parceiro. Aquela viagem que tu chega, pega 10 horas, chega lá no máximo 8 horas da manhã no lugar onde você tem que ir. Porque se pegar, igual a gente pegou, 2 horas da tarde, irmão, vai ser um montão de criança correndo pra lá e pra cá dentro do ônibus. Nós estávamos viajando para o Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, visitar um amigo nosso. Uma criança enchendo o saco da mãe para ir ao banheiro. O banheiro desses ônibus executivos de viagem, você tranca ele por dentro. Né? Então, você vai ao banheiro, caga, mija, faz o que quer que seja, você tranca, depois você destranca e sai. O moleque entrou no banheiro, se trancou e não conseguiu abrir a tranca de novo. Começou a gritar, a galera tentando fazer ele sair, não conseguindo, o motorista parou o ônibus, eu e Davi descemos, eu subi nas costas do Davi para chegar na janelinha e falei com o moleque para ele poder abrir a porta. Mas ele tava chorando. Imagina a psique do moleque, ele tá naquele ônibus, trancado, todo cagado. Aí veio o Maguinho, miga, quer balinha, vem cá, quer balinha, vem cá. Sobe o Maguinho, aí a roda ali e abre o ônibus pra você sair, menino. Não, peraí, moleque, pera aí, mano, pera aí, até o final. A questão toda é que, de certa forma, esteve até um prazer com isso, né? Porque o moleque tava enchendo o saco. Tava enchendo o saco. Aí ficou preso e começou a gritar: mãe, eu tô preso, me tira daqui. E a mãe dele lá do meio fala: eu te avisei, moleque, eu tô viajando. Do meio do olho, dos caras. Aí, eu realmente, eu lembro, quase bacana que teve uma hora que eu pensei que eu tinha que jogar o vaguinho dentro do banheiro pra soltar o moleque não abria de jeito nenhum. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Que eu conheci a minha esposa no ônibus. Eu pegava um ônibus chamado Castelo, né, que era um tarifa, custava caro, e eu a via algumas vezes nesse ônibus. Só que eu nunca tive coragem de falar com ela, como eu era muito tímido, e a gente pegando esse ônibus várias vezes. Aí uma vez, o ônibus tarifa não veio, ele veio com um catacorno daquele sem ar-condicionado, e ele fazia um trajeto especial, né? Ele pegava sempre as mesmas pessoas, inclusive ela. Aí eu tava com um casaco bege, com uma camisa do Lanterna Verde, isso era na sexta-feira, que era casual day na empresa. Aí eu sentei pra ajudar o motorista, eu ficava apertando o botão da roleta pra galera poder passar, né? Dei uma de trocador. E ninguém me reconhecia e me tratava como trocador, só que eu não pegava o dinheiro. Eu pedia pras pessoas: não, paga o motorista. Inclusive ela, quando ela veio, ela pegou toda nojenta o dinheiro e jogou em cima de mim assim. Eu falei... Meu Deus. Deu uma salariadinha de merda. Toma essa porra lá, agora. Aí eu fui, peguei, devolvi o dinheiro a ela e pedi pra ela pagar o motorista. Quando foi quando eu percebi ela, assim, melhor. Nos outros dias, comecei a perceber ela no ponto. Só que como ela chegava primeiro na fila, e pegava sempre o mesmo ônibus a gente, eu nunca conseguia sentar do lado dela, que era muito lotado. Aí, um belo dia, ela sentou num lugar, eu sentei no outro. De repente, me entra dois caras com duas crianças. Senta no final do ônibus e começa. Oh, seu ônibus não vai sair, não! Começa a gritar, tá? De repente, o cara me desce do ônibus, deixa as crianças no ônibus com o outro cara, me desce, reclama com o motorista e sai. Daqui a pouco a gente ouve uma barulheira, porrada. Quem tava dentro do ônibus não conseguiu ver. Ele tava brigando lá de fora e quebrou o vidro do fiscal. E voltou sangrando pra dentro do ônibus. Aí a galera ficou desesperada e começaram a descer. Aí eu falei, vou descer porra nenhuma, vou ficar aqui pra ver o que que é. Desceram todos, inclusive ela. Todos foram pra... Ficou eu e mais um no ônibus. De repente me entra um cara com uma pistola na mão. É, eu acho que a coisa ficou bastante... Aí a porra ficou séria, né? Aí olhou pra mim e perguntou, cadê o cara? Cadê o cara? Eu falei, tá lá atrás. Aí, na hora que ele passou por mim, eu desci o ônibus e fui pro lado de fora. Só que nesse momento, quem já tinha pago o ônibus, ficou embolado ali na frente, porque já tinha uma outra fila formada. Eu falei, meu filho, eu não vou lá pra trás da fila nem pro inferno, vou ficar aqui. Encostei perto dela. E foda-se a pistola aí sua, sim. Não, eu do lado de fora do ônibus. Aí o cara entrou, tirou as duas pessoas com as crianças chorando, fazendo uma algazarra do caralho. Expulsaram os dois caras e a galera voltou a entrar no ônibus. Só que eu tava muito na frente, perto dela. Aí na hora que ela começou a subir, eu fui logo em seguida, ela sentou no primeiro banco e eu sentei, falei assim, ah, quer saber, vou ficar aqui mesmo. Eu sentei do lado dela e comecei a puxar assunto. Só que é o seguinte, o nosso assunto só começou porque a galera começou a especular que o cara tinha traficado as crianças, que o cara estava drogado. Nessa altura do campeonato, eu acharia que o Osama Bin Laden ia entrar e falou: eu quero a minha vaga. E aí? Cadê quem vai levantar? Galera, só um instantinho, que a idosa aqui que eu dei vaga aqui tá me perguntando as horas. Muito. Tudo acontece no busão. Meu ônibus é terrível, realmente. Vem aqui, ó. Vou lembrar aqui. Opa! É o gato! Você tá acreditando, motorista! Para comigo, para tudo! A idosa tá matando com o guarda-chuva no motorista. É que a idosa tá com gato, já falei, dando no saco. Tá carregando, deve estar levando o veterinário. Não vou nem perguntar o que ela vai fazer com o gato. A idosa tá reclamando aí. Ah, tá, ué, claro. Não, o ônibus. Vou fazer o que, rapaz? Hoje lotado é assim mesmo. Olha, eu tava querendo voltar daquele assunto do ronco. Eu tenho a solução do ronco. É tiro e queda. Já experimentei duas vezes e funcionaram brilhante. Só que só do meu lado. Aí é menos arriscado. Porque tem aquilo, né? Você já preparou seu terreno, já conquistou seu território. É você quem manda, você é o imperador da sua poltrona. Mas aí vem o cara e faz comida. Começa aquele chamar a serralheria, chamar a mercearia, chamar a rodoviária. Aí, do seu lado, assim, bem no seu ouvidinho. Parece até que dormiu comigo a noite toda. Uma vez pensei até ligar o rádio alto, mas isso aí traria muita porrada. Provavelmente o cara da pistola ia subir no ônibus de novo. Simplesmente peguei, olhei para o ar-condicionado, olhei para a cara do cara, abri as duas ventoinhas diretamente na lata da criança e dormi. Esperei. É porque é um negócio que tem que esperar. Dormi. Daqui a pouco você escuta aquele... Você tá se afogando. E aquele silêncio, escutando as duas ventoinhas fechando. Pronto, não dorme mais. É tiriquê, não dorme mais. Mas isso só funciona se você estiver do teu lado. É, né? Se tu levantar, o cara vai saber que foi você. Mas se você fechou, ele vai dizer o quê? Porra, maluco, você fechou? Você já tá vendo o cara com um casaco na cara? Esse cara... Isso é o que aconteceu comigo. Aconteceu várias vezes que eu fiquei noivo de uma menina em São Paulo durante 8 anos. Então eu viajava pra São Paulo e voltava direto de ônibus e tudo. Os ônibus, eles não são preparados pro pessoal dormir, assim. Esses ônibus, pelo menos o prêmio, eles não são preparados pra galera dormir. Eles botam a poltrona muito junta. Então o que que acontece? Durante várias e várias vezes você tá ali, você botou a sua poltrona um pouquinho pra trás, pra você não incomodar a pessoa de trás. Só que o filho de uma boa mãe da frente não quer nem saber. É nessa hora que ele joga tudo que ele aprendeu na aula de moral e cívica e educação fora, e ele pega e pota a poltrona dele no máximo, assim, e aquela, aquele encosto da poltrona desce na sua barriga e fica aquilo. E aí o cara, ele teve uma vez que aconteceu comigo. Eu tava conversando com uma senhora e tudo, que tava os netos dela, e a gente trocou de lugar pra ela poder sentar perto dos netos e tudo. E onde ela tava sentada, tinha esse cara, que ele era, sei lá, 3 vezes maior que eu. E olha que eu sou uma pessoa, eu sou um gordinho. O cara era bem mais gordo que eu. E ele fez isso, ele botou a poltrona toda pra trás, assim. E ele virou pra reclamar e tudo. Quando ele virou pra reclamar... É, porque você está ocupando o espaço da poltrona. Porque a poltrona bateu em mim e não conseguia descer. E aí, quando ele virou pra reclamar, ele falou assim... Pô, desculpa aí, você é gordinho também. E puxou a poltrona dele de volta pro lugar. Viu só? Tudo é amizade. É cada coisa que você vê. Pô, acontecendo tá de viagem. Já ter conversado mais e tinha casado com ele também. Se tivesse entrado um cara com uma pistola, talvez você tinha casado com ele. Eu tenho uma história que aconteceu no ônibus, no qual todos nós estávamos presentes. Alguém daqui namorava uma menina? Claro. Não. Vamos situar todos. Era dia 31 de dezembro. Ou não, era dia 1º. Se for o Senhor dos Anéis, foi dia 1º. Nós tínhamos que assistir o Senhor dos Anéis dia 1º, porque no dia 31 era o maldito do filme da Xuxa. Deixa esse ônibus passar, não precisa pegar esse ônibus, não. Não, agora tu vai escutar. Fala aí, que eu não tô lembrando. Dia 1º de janeiro. Qual foi o ano do primeiro Senhor dos Anéis? 1º de janeiro. Mas qual foi o ano? 2001? Foi o Senhor dos Anéis. Foi o Senhor dos Anéis, foi o primeiro. O primeiro Senhor dos Anéis, todos nós éramos em... Eu, Davi, Danilo, Alessandro, a namorada do Alessandro, Rafael e Carlos. Exatamente. Nós estávamos voltando nosso caminho, pegamos o ônibus para a via do centro de Nova Iguaçu, por onde nós moramos, no Limbo, né? Que eu não vou dizer onde nós moramos, porque nós moramos no Limbo. 1º de janeiro de 2002. Isso aí. E nós viemos até quando, não sei o que aconteceu, uma motorista qualquer na rua fez uma manobrazinha no qual o motorista do ônibus deu uma pequena freada. Não aconteceu nada com ninguém, foi uma pequena freada mesmo. E continuou andando. Eis que, de repente, gritando a todos os pulmões, começa a namorada de alguém. Né? Eu não vou comentar nada. É. A namorada de alguém começa a gritar. A menina começa a gritar dentro do ônibus lotado de gente. Acho que era um sábado ou domingo, eu não lembro bem, de tarde isso. E tudo, ela começa a gritar: tinha que ser mulher! Vai lá! Roda presa! Tinha que ser mulher mesmo! Teoricamente momento, era uma mulher. Ela também é uma mulher. Nesse momento. Teoricamente. Todo mundo fala: essas crianças de hoje. Ninguém conhece a pessoa nesse momento. É que não tinha ar-condicionado pra jogar um ventinho em cima. Não, então, a gente fez que não conhecia, né? Mas, caraca, todos olharam. Foi sinistro, cara. Deixaram sozinho na minha micareta. Que, né? Realmente eu não lembro disso, não. Cada um com a sua. Eu também não lembrava até 2 minutos atrás. Vai ter que voltar com umas sessões com o psicólogo, né? Já tinha reprimido essa memória. Infelizmente, sempre tem alguém, uns bons amigos, pra lembrar dessas coisas. Com certeza. Pra isso que serve os amigos. Eu tenho mais uma história interessante sobre ônibus. Como eu pego ônibus todo dia para ir para o trabalho, eu trabalho a 30 quilômetros de casa, exatos, e eu levo 1h30. Isso significa que meu ônibus anda como se fosse a 20 quilômetros por hora até onde eu trabalho, para tu ver como é que é o trânsito da gente, né? E é o seguinte, tava no ônibus, de repente começa uma discussão entre um cara e um motorista. Um xingando o outro, bababá. O motorista para no fiscal e um rapaz que estava discutindo com ele desce e fica no fiscal, aparentando o medo do motorista, né? Aí o motorista se engrandeceu, desceu do ônibus, foi encarar o cara e, mais que de repente, o maluco baixa a porrada no motorista. E o fiscal e a galera teve que arrancar o motorista debaixo do cara que estava sendo espancado pelo esse cara. Pra você ver que as aparências enganam, e quando você achar que você é mais forte que alguém, uma reviravolta pode acontecer. Principalmente dentro de um ônibus, né? Ih, o ônibus de alguém acho que enguiçou, hein? É, o ônibus do Davi acabou de quebrar no fiscal. Perdemos o Davi. Provavelmente o fiscal viu que ele não estava assediando a idosa. A idosa com o gato. E chamou a polícia. Acabamos de perder a conexão com o Davi, que ele desceu do ônibus. Davi está mandando a... Davi voltou pro ônibus. Ele está se retornando ao ônibus. Deixa eu ver aqui, botar ele de volta aqui na conversa. Ele está retornando ao ônibus. Estamos... Ah, eu pedi pra dar uma paradinha, porque eu tava apertado, sabe como é que é, né? Isso aqui é roletão, aí tem que apertar 2 horas de viagem, não dá não, né? Ah, sobre porrada, discussão, porrada eu não vi não, mas a discussão de 2 advogados por causa daquela questão do braço do meio, ela foi bastante difundida. Tava lá. Opa, mais ou menos assim. É aquilo, né? Opa, a gente parou aqui, ó. Sabe como é que é, né? Tem várias paradas. Tô chegando perto de Belfort Roxo. Então eu tava sentado, de repente o senhor levantou e disse: meu amigo, você está botando o braço em cima de mim, eu sou advogado! Eu não entendi a relação entre o advogado e o cara botando o braço em cima, mas acho que ficou mais ou menos assim, as pessoas olhando, vendo o que vai dar. Então saia daí ou eu vou cobrir todo mundo na porrada! E mas que é? Ele vai eu acho aqui? Que como os dois eram advogados, resolveram tudo numa ação simples ali mesmo. Não levaram ao juiz, não? Eu acho que seria engraçado o juiz tentando argumentar. Imagina a argumentação. Juiz, eu estou trazendo o caso aqui, que esse homem colocou o braço em cima do meu, no ônibus, e ainda alegou que eu era amante dele. E ele disse que está grávido de mim. Isso é mentira. Eu não posso ter filho. Viu só como é que termina bem? Eu vou dar aqui umas dicas de como você conseguir ir sentado num ônibus lotado. Primeiro ponto, para você tentar ir sentado num ônibus que você pega... Principalmente nosso, e nós aqui, que pega aqui em Nova Iguaçu, indo pro centro do Rio. Eu, tipo assim, eu tenho uma técnica quando chego, é quase de anime. Você chegar, o ônibus tá cheio, você vai ficar em pé, você se ferrou. Você olha assim pras pessoas, você, primeiro de tudo, é um intermunicipal, então, no caso, os que estão já dormindo, eles já vão saltar lá no final do ponto. Esses não vão sair tão... Dicas. Primeiro, observe se as pessoas dentro do ônibus que estão sentadas têm uniformes de empresas no arredor, no caminho do seu trabalho. Isso é o mais importante. Segundo, a pessoa não pode estar dormindo ou roncando, porque se ela está dormindo ou roncando, ela não vai descer tão cedo. Provavelmente ela nem sabe que você está ali. É isso aí. Dicas muito importantes. Se há muitas pessoas no ônibus, tente ir para o máximo do final do ônibus possível. Por quê? Porque se você for o último, você tem a oportunidade de ter 5 lugares, que são os 5 últimos. E quanto mais lugares para frente você conseguir ficar para o final, vamos supor, se tem uma pessoa no meio do ônibus, você ultrapassa ela e você vai ter todo o espaço do final do ônibus com as pessoas que estão sentadas para você pegar o lugar. Essa é uma dica interessante. E por último, conheça as pessoas que vão com você. Se você pega o mesmo ônibus sempre, marca a cara das pessoas que descem. Exatamente. Marca a cara dela e cola do ladinho dela, bonitinho, para você poder usufruir de ficar sentado. Vocês têm alguma crítica contra o ônibus em relação... Tirando tudo que aconteceu recentemente sobre os 20 centavos e tudo, acho que já tá bastante coberto isso aí já. É, a CPI dos ônibus, assim... Que não, mas olha só. No começo eu falei, manifestação não, Alessandro. Pô, estamos falando do ônibus. Vou te dar um exemplo. Antigamente, o ônibus... Sabe aquelas alcinhas de emergência? Aquele negocinho pra puxar? Eu lembro. Antigamente só era de um lado. Tipo assim, acho que era do lado direito. Do lado esquerdo não tinha. Então quer dizer, se o ônibus tombar pro lado direito, como é que eu vou sair pelo lado esquerdo? É porque a vida é melhor sem os destros. Só com os canhotos. É. O motorista joga só pro lado dele? Como é que funciona? Porque... Eu entendi, hoje em dia tem. O cara tem. Que fez o projeto, ele só tinha um lado, só usava um tipo de mão, ele não pensou nos outros. Não, eu não sei se vocês já repararam, acho que você é pra sacanear a gente também. O ônibus agora tem 3 portas, a que você entra pela frente, essa da roleta coladinha ali no motorista, pra não ter espaço pra ninguém mesmo, e tem uma porta no meio, que seria pra entrada do deficiente físico, cadeirante, etc, tal, e você sai na porta dos fundos. Pra que tem a porta dos fundos? Porque esse é o tipo de projeto que pensa em todos e não pense em ninguém. Agora... É, porque poderia ter mais banco aí sentado, né? Que ali fica faltando. Então, olha só, eu tenho uma crítica. Todo ônibus tem uma lotação máxima de pessoas sentadas, correto? Mas os ônibus aqui no Rio, eles não têm uma lotação máxima para ir em pé. Então, o motorista vai enfiando corno dentro do ônibus que daqui a pouco tu tem que ficar com metade do corpo lá de fora do ônibus, cara. Você não viu São Paulo, filho. Exatamente. São Poxa. Paulo... Você acha que eles quebraram assim. Tudo por quê? O São Paulo é ruim porque é o seguinte, quem faz uma viagem, geralmente as pessoas que trabalham no centro de São Paulo não moram no centro de São Paulo. É igual no Rio. Você trabalha no centro de São Paulo, você mora, mas mora nos arredores. Eu vou falar porque a irmã da minha ex-noiva morava onde nós morávamos em Santo André e trabalhava no centro de São Paulo. É uma linda viagem de 3 horas para ir e 3 horas para voltar quando você tem sorte. Porque quando você não tem sorte é sexta-feira e aí vão 4 horas no mínimo para ir, para voltar. Pelo menos para voltar naquele engarrafamento de 150 quilômetros que se forma na sexta-feira de São Paulo. É uma beleza aquilo. E aí o motorista, geralmente lá tem um ônibus aqui no Rio, eu acho que ainda não tem, que é o Trólibus, é o Sanfoninha, que é um ônibus gigante. O motorista não... outros nomes. É tantos nomes. Lá é Trólibus, eu não sei, que é o Sanfoninha, como eles chamam. Lá, e o motorista não vê o ônibus todo porque ele é gigante. São quase 2 ônibus agarrados um no outro, com uma sanfoninha no meio. E o motorista vai intocando gente. Até que se você levantar o pé, você não consegue abaixar de novo. São Paulo é tanta gente que vai tocando. Não, cara, mas tem hora que os motoristas botam tantas pessoas dentro do ônibus, cara, que fica inviável, você não consegue respirar. Ô, cara, mas eu já não vi mais isso aqui não, cara. Já foi antigamente, parece até que você não pegava ônibus pra central antigamente. Pô, antigamente eu já vi gente pendurada, parceiro, pendurada na porta, com a porta aberta e ninguém pendurado lá, assim, ó, agarrado, vai embora pra casa. Hoje eu não vejo mais isso. Ah, eu tento ir de carro às vezes, mas custa muito caro ir de carro e eu pego o ônibus mesmo. Ah, essa é a vantagem também de pegar o mesmo ônibus lotado, você tem até uma certa... você não fica tão estressado se você tem carro e vai dirigir de carro, porque pega trânsito, é nego fazendo besteira aí na pista que te deixa mais estressado do que de ônibus. Por isso que toda vez que eu tenho oportunidade de ir pro Rio, volto de tarifa para vir relaxado, tranquilo, sem estresse. Chego tarde? Chego, mas chego tranquilo. Eu prefiro pagar um pouco mais caro para voltar no conforto do tarifa do que ficar me estressando no catacorno lotado, cara, que é um inferno. Brincadeira não. Alguém já sofreu algum acidente com ônibus? Anteontem foi quase. O ônibus chegou a dar uma viradinha, porque não sei porque o cara deu uma freada que eu segurei em todos os lugares, até na mulher do meu lado, eu segurei nela, falava me olhando pra mim, tipo, vamos morrer, não, eu não quero morrer, e voltou pro lugar de novo. Então, comigo aconteceu uma vez dentro de um ônibus municipal aqui, que vinha do centro de Nova Iguaçu até o bairro onde eu morava, passando perto da faculdade onde eu estudava, de repente ele deu uma freada mais brusca e bateu de leve na traseira de um outro carro. Ninguém sofreu nada, só que uma das mulheres se jogou, todo mundo viu ela se jogando contra uma proteção, um vidraça que tem do ônibus, começou a reclamar que estava com o ombro doendo e começou a pedir os telefones das pessoas dentro do ônibus e perguntando se as pessoas podiam ajudar ela num processo, cara. Nossa. Ela queria processar a empresa. 20%. Eu acho que era um. Nem 20%, rapaz. Tu vai perder teu tempo pra ajudar uma mulher fazendo safadeira. Cadê o celular? Cadê o... Pera aí, tem uma passageira aqui enchendo o saco. Tá vendendo bala ela? Tá, não. A passageira ainda que não presta. Se vira, pô. Vai olhar lá dentro. Ó, mas tá com idoso não, hein? Idosos. Ai, meu Deus. Você vai ser preso, hein, cara. Viu? Não pode fazer isso com idoso não, hein? Não, não é idoso não. Esse que é o problema. Ai, não viu. Claro. O idoso aqui só tá meio fofoqueiro aqui, escutando minha conversa. As pessoas querem passar aqui, eu tô aqui na frente. Aí já viu, né? Pé entrar, fica aqui, ó. Passando toda hora é complicado. Ó, tá acontecendo várias paradas nesse ônibus aí, vários barulhos estranhos. Hein? É. Tu não sabe? O pessoal, tu não escutou uma porta abrir? Isso daí foi o toque do celular de uma pessoa. Cada um tem cada toque de celular. Eita, isso aí foi. Eu também tava. Eu vou. Isso é, no mínimo, bizarro. Tem uma senhora no ônibus querendo participar do nosso podcast aqui. Estamos deixando ela. Na verdade, ela está falando com o próprio gato. Ela está falando com o gato? Pra você ver esse como ônibus é que eu ligo de assunto dessa casa, hein? Na casa, aonde? Daqui a pouco a gente vai escutar alguma coisa tipo... gato! Nós escutávamos o gato falar, né? Aí, esse assunto já muda. Vai mudar de ônibus para emanações demoníacas em gato. Então, beleza. Então a gente falou sobre coisas que nós não gostamos no ônibus, ficou meio corrido. Alguém tem mais alguma crítica sobre ônibus? tá muito caro. É, cara, eles inventaram o bilhete único, né? Que ia dar um auxílio pra gente, partindo do princípio que nós temos que pagar 7% da passagem da gente. Às vezes, tem um salário um pouquinho maior, você acaba pagando a sua passagem inteira. Não vale a pena. Isso também é um assunto interessante de ser abordado, que parte do custo da empresa também vem das passagens. As empresas acabam deixando de contratar pessoas porque o cara mora longe, mesmo sendo qualificado, e prefere uma pessoa talvez menos qualificada que more mais perto, justamente por causa da passagem, né? Ah, eu consigo. Com certeza fui rejeitado várias vezes. Você vai. Então, hoje em dia, você vale a sua passagem, né? Nossa, então eu devo valer muito pouco, meu Deus. É. Antigamente se falava muito sobre isso, né? Sobre não ser contratado por causa que você morava longe, morava perto. Foi o que aconteceu no meu emprego anterior. A maioria que morava na Baixada e trabalhava no Rio lá foi dispensado. Ah, você mora onde? Belford Road. Pô, Nova Iguaçu, Road. Pô, já morar em Belford já tá errado mesmo, então tudo bem. É, o que eu acho assim, no Brasil o sistema de ônibus ele é meio antiquado, assim. É, nas grandes cidades ainda é feito de forma errada isso. Eu acho que no Brasil, pra ficar decente, pelo tamanho do Brasil até hoje em dia, com Copa e sabe, Olimpíada e esse trelelê todo que já deu o que falar, eu acho que todos eles tinham que ser, no mínimo, igual o sistema de ônibus de Curitiba, no qual você paga uma passagem e você fica andando naquele ônibus até cansar. Você solta numa... Eles têm uma... Como se fosse uma pequena estaçãozinha de ônibus, né? Que ela é fechada e tudo, e você paga a roleta quando você entra nessa estação, pode pegar qualquer um dos ônibus que para ali e você só pode descer daquele ônibus em uma outra estação e pegar um outro ônibus qualquer que passa naquela outra estação que você desceu e ficar zanzando tranquilamente até você sair dessa estaçãozinha pra ir pra onde você quer e tudo. É, funciona, é muito bom, é muito maneiro e tal. E você corta duas coisas dos ônibus que, tipo assim, pra nós que somos gordinhos é horrível. Você corta a roleta, que a roleta não é todo ônibus que tem uma roleta decente, aquela roleta trava, magro, gordo, alto, baixo, homem, mulher, japonês, chinês e qualquer coisa. Então aquilo vai te travar em algum momento, porque aquilo é mais velho que posição de cagar sentado, aquelas roletinhas e tudo. E você tira aumenta a movimentação de meio de ônibus, você tá mais tranquilo também. Então, eu acredito que esses novos BRTs que vão ser construídos sejam algo semelhante. Você não tem mais roleta, você paga na estação, como se fosse metrô, e depois entra no ônibus e vai até seu destino. E vão acontecer outros aqui no, vão ser construídos aqui no Rio. Mas uma crítica que eu tenho a fazer aos ônibus é a superlotação. Eu acho que tinha que ter um órgão regulador para verificar se os ônibus estão comportando a quantidade de pessoas que estão dentro dele. Porque às vezes você tem 70, 80 pessoas em pé dentro do ônibus, cara. No Rio tem, mas não é por quantidade de pessoas, não. É assim, para desmanter o horário, entendeu? Tipo, os bacurais de noite tem que seguir os horários porque as pessoas trabalham. Aqui já não é bem assim. Não, mas os ônibus que a gente pega, normalmente que a gente tem trabalho no Santo Rio, cara, você às vezes tem uma lotação acima do comum. A pessoa não consegue se mover, entendeu? Mas existe, pô. A Feira do Transporte deveria fazer isso. Acho que a melhor pergunta é fazer. Deveria existir órgãos que trabalhassem. São várias coisas no Brasil, né? Então, ônibus é essencial pra gente. Antigamente não tinha carro, hoje eu tenho, mas eu ainda pego ônibus. E às vezes prefiro ir de ônibus. E se você vai sentado então e dormindo, como eu já falei, o ônibus é a minha segunda cama. E eu anseio pelo momento que eu consigo me sentar no ônibus e comemoro como se fosse um gol final da Copa do Mundo. Foda não é ser a segunda cama. Foda que você vai pra uma cama com um desconhecido e quando acorda tá todo na merda. Ah, você, amigo, você. Tem que ter os trajetos esquisitos aí. Guarda aí na merda aí. Ou outras coisas. Você anda no ônibus da o ônibus Priscila, da Rainha do Deserto. Ele anda. É melhor a gente andar no velocidade máxima. Deixa só ele. É claro, pelo menos é mais rápido. Sempre, é melhor sempre uma rapidinha, né? Ah, rapaz, é sempre melhor correr o Uma curiosidade sobre ônibus em filmes é o ônibus do Harry Potter, aquele que ele pega no Prisioneiro de Azkaban para poder ir para a escola, que em inglês ele se chama Night Bus, Night de Cavaleiro. E em português eles traduziram simplesmente como Noite Bus. A Academia Brasileira de Letras trabalha bem nas traduções deles, é uma coisa. Coisas que eu descobri sobre o ônibus, assim, é que, como no Japão, na China e no Oriente em geral, tem muita influência de anime, tudo, existem vários ônibus, tanto do estado quanto os particulares, ônibus escolares que são baseados em desenhos animados, né? A gente achou desenho decorado igual Pikachu, Sailor Moon, Dragon Ball Z, Naruto, tem várias coisas assim, é bem interessante.